mensagem, meu irmão. Mandamos essa ideia com a intenção de te alertar e conscientizar que valor à sua vida você tem que dar. Então vou falar pras drogas você não usar, porque em um caixão de você vai terminar. Eu sei que todos nós vamos morrer, mas minha juventude eu quero é viver. Não se iluda com as propagandas da televisão, que mostra as pessoas fumando e bebendo. Propaganda enganosa, pura ilusão. Eles acabam com sua vida e destrói sua família. Então fique ligado pra não cair nessa armadilha. Seja mais um aliado consciente da periferia. Estudar, praticar esporte, melhores resultados. Então pense duas vezes de fumar um baseado. Se meu conselho fosse bom, é claro, eu venderia. Mas se você é um cara esperto, valorize sua vida. É, valorize sua vida. Valorize sua vida, o verdadeiro tesouro. Mesmo se você esteja no fundo do poço. Valorize sua vida, tem várias coisas para te dar. Mesmo que tiver ruim, sua vida pode mudar. Valorize sua vida, o verdadeiro tesouro. Mesmo que você esteja no fundo do poço. Valorize sua vida, ela tem várias coisas para te dar. Mesmo que tiver ruim, sua vida pode mudar. Que sirva de exemplo aquela humilde família que trabalha, se humilha pelo pão de cada dia. 5 horas da manhã já virou rotina, já perdeu as contas do tempo que faz essa correria. Isso não é vergonha, isso é satisfação. Cidadão honestamente encarando esse mundão. Vários caras já entendem o contrário. Entra pra vida do crime, chega, fica empolgado. Aí quer ser dono do mundo, mas só para pra pensar quando cai na Nimbo Bruno. Não quero falar coisa com coisa ou coisa à toa. Só tô aqui te dando um toque numa boa. Porque na vida do crime é sempre assim. É fácil pra entrar, mas é difícil sair. Você vai pro caminho errado e o diabo te atenta pouco a pouco. Quando vai perceber, tá envolvido até o pescoço. Valorize sua vida, dê valor sua família. São eles que te apoiam quando você mais precisa, quando você mais precisa. Valorize sua vida, o verdadeiro tesouro. Mesmo que você esteja no fundo do poço. Valorize sua vida, tem várias coisas para te dar. Mesmo que estiver ruim, sua vida pode mudar. Valorize sua vida, o verdadeiro tesouro. Mesmo que você esteja no fundo do poço. Valorize sua vida, ela tem várias coisas para te dar. Mesmo que estiver ruim, sua vida pode mudar. Chegou a minha vez, quero retribuir o que a vida já me fez. Só eu sei o que eu passei, minha vida triste, cenas de terror. Fome, miséria, lamentos e dor. Só saudade do chegado que embarcou. Lembro a tu e claro que o finado Gilberto me disse: ai maluco, seus combatentes do perigo. Passei por tudo isso, mas me recuperei. Mantendo a cabeça no lugar, nunca me desesperei. Vi 2 anos na cidade, só Deus sabe o que eu passei. Conheci a favela, becos, vielas, armas, drogas. Policiais pulando na janela, derrubando os barracos. Mais uma mãe chorando com seu filho assassinado. Assassinado. Mesmo com tudo isso, não me iludi. O conselho da minha mãe sempre fizeram bem pra mim. Um exemplo de vida pra quem não tá ligado. 22 anos de existência, driblando o caminho errado. Aqui fumaça e faço parte do aliado. Valorize sua vida para não virar finado. Valorize sua vida, o verdadeiro tesouro. Mesmo que você esteja no fundo do poço. Valorize sua vida, tem várias coisas para te dar. Mesmo se tiver rio, sua vida pode mudar. Valorize sua vida, o verdadeiro tesouro. Mesmo